Cadê você, DJ Tom Máximo? Solta a voz, meu DJ. Se prepare, porque eu vi daquele jeito! O Rei do Norte vai começar. O Rei do Norte vai começar. Eu cheguei! Venha viver experiência surreal com ele, DJ Tom, o domador do Carabao. Dominando todos os ritmos que fazem a família dançar. Aqui, no Carabao, o Furioso do Marajó. Eu vou começar com meu toque no Carabao. Era isso que vocês queriam! Porque ela casou, porque de tudo ele tem: carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Não casou comigo, porque eu nada tenho. É o paletó. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Quem é que sabe vai cantar aí? Ao pôr do sol, que o nosso amor. O que, família? Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão, e dai a luz meu coração. Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. Uhul! A gente amava a jovem guarda. E você? E dançava, ei, ei, ei, ei. DJ Tom Máximo. Saia cada vez mais linda. Subia a minha atenção. E numa festa de arroz, eu te dei meu coração. Eu te dei meu coração. Olha o ciúme! Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Você ainda tem o céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Quem sabe canta aí pra mim, canta pra mim, canta pra mim.

comigo, sempre! Sempre! Sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Sem você, fiquei muito bem. Liberdade, sem você. E aí? Segundo dia, sem você, saí com alguém. Tudo certo, sem você. Ninguém pra controlar a hora que cheguei. Ninguém a perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia, meus amigos. E a galera do Morro da Fumaça tá aqui com a gente. Um abraço! Alô, Tônio, Parazinho, Luciano Reis, lá de Criciúma. Minha vida, eu quero te ver. Não preciso nunca mais de você. Depois que você vem embora, mais de uma semana. Mas depois de uma semana, quase morro de saudade. Josi Cabaleira! Agora é o nome da emoção! Espoca balde! Quando estou perto de ti, minha vontade é de cansar. Ah, é aquilo, né, filha? Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Alô! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Como é que é, papai? Mas louco e lindo romance que já existe. Vocês já acenderam o porro aí, mortadela. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu. Te amar pra sempre amar. E você? Você me joga a mão pra cima e dá-lhe. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você. Show peças! Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. E agora? Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta. E você? Você só pensou em si. E a sua primeira dama, Juliana. Não quer mais, sou eu. Que de repente você me disse um adeus. Alô? De repente você em minutos me deixou tão só. E eu? Não sei porquê. O que foi que ele fez? Me magoou, meu coração. Você quebrou. E aí, meu nome? Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Bora virar essa situação aí, meu filho. Vamos virar a situação entre você e eu. Bora virar essa situação, Tomás Simão. Que cansou de sofrer em Belém do Pará pra vir pra cá, não foi, filha? Canta pra mim que eu quero ouvir, vai. Cansei de sofrer, quero um companheiro. Hugo Fiel e o Patrick. Que me dê amor. Você saberá. Seus amigos me falam. Deixa ela em paz. Vê se me deixa em paz. Sofrer, vou chorar, mas eu vou superar a dor que você deixou aqui dentro de mim. Porque todos os dias eu vou respirar um pouco desta ilusão dentro do coração. Black, da barbearia, o Gueiro Sul do Brasil tá aqui com a gente. Descobriu

você. Só você, só você, grande amor. Me apaixonei, eu sei, e agora japonês da equipe Barão Vermelho. Esse tem moral com o homem do Alô, papai. Aqui já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Meu amigo Michelzinho também tá na área. Alô, Michel, um abraço. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Japonês, na época, na época, vira, vira, vira, vira, vira, vira. Equipe Barão Vermelho, é o Barão. Tom Máximo. Oi? Com esse grande amor, num lugar tão bonito, pena que tudo acabou. Queria que você entendesse. Dia 8 de março, tem o aniversário do ministro. Posso anunciar quem vem? Direto do Carabao, DJ Silvinho. Morta, vem? Eu tenho medo de reencontrar. Queria que você entendesse. E eu? Sou louco por ti. Vem viver aqui comigo até o fim. No Barão Vermelho eu vou te encontrar. Você está lá. Vou me apaixonar. E a galera GDK do Tinoné tá aqui com a gente. Eu sou Barão. Nessa festa, oh, oh, você gostava, oh, oh, DJ Anderson tocar uma canção legal. Vem pra mim, mas logo. E Elizabeth, olhar, minha deusa, oh, oh, maior queijeira do Brasil, oh, oh, DJ Eduardo toca. Alô, Elizabeth, uma canção legal. Elizabeth é a maior queixeira do Brasil. Eu te conheci. O quê? Na festa do Davi Son. Você olhou pra mim e nós dois fomos dançar. Dig down, down, down, down. Dig, dig, dig, dig, down, dig, dig, down. DJ Anderson, DJ Eduardo tocando Davi Son. E a galera de Salinas! Esse amor vai fracassar. É o que pense, não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco nosso amor. Entenda a vida, esse compromisso eu vou cumprir. Tá na hora da gente viver 2005 e 2006. Quem lembra dessa aqui, ó? Thank you. se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar. E a galera da Pedreira, Sacramento, Terra Firme, todo mundo aqui. Eu sofri muito por amor, agora vou curtir a vida. Vai. Joga lá pra cima, joga lá pra cima. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Dá-lhe tom. Tom Máximo. Paraenses, escutem DJ Tom, agora de frente com você. Então canta! Toda vez que eu te vejo passar, Josi Cabelele! Sinto um vazio. Carabal, DJ Tom Máximo. Fico na esperança que paraenses, escutem, você volte pra mim. Sônia, Sônia, Sônia, Sônia, Sônia, Sônia, Sônia! Sonho acordada pensando Top 10 Fala da CL. Não brinque mais com os meus sentimentos. E esse coração? O meu coração sofre de amor. Dia e noite eu penso em você. E hoje é aniversário do meu parceiro DJ Silvano Mix, o Rock e as Marcantes. Já já vamos bater os parabéns pra ele. Sou grande amor. É, rapaz. Não sufoque o artista. Sempre vou te amar. Minha felicidade, Dô. Minha felicidade é você. Marcelino Antônio, Cíntia, a Norte. Junto com o Carabá, obrigado! Bora, Luciana, para esse, minha filha! Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. E ela tá fazendo 9 meses com o marido, meu irmão! Hoje tem, papai! Você quer um homem que te faça mulher. Vem no meu colo, vem. Vem aqui, meu neném. Que... E a galera do Morro da Fumaça, junto com o vereador eleito Paracílio, o primeiro vereador paraense eleito em Santa Catarina. Canta aí! Estou te esperando e já é madrugada e eu sozinho sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal, saí pelas ruas a te procurar. coisas que você deixou. Vai, Bob! Foca! Na cama o seu perfume que ficou. Talvez Imperador das Unhas! Preciso saber se você vai voltar. E amiga Alex e a Maiara aqui com a gente. Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração, que bate muito forte por você. Canta aí! Por amor sou capaz de enlouquecer. Por amor, por amor, por amor, vou tentar, quem sabe acontecer. Por amor, por amor, por amor. Japonês, o rei do Pixi, alô Sassá, SB Bernardo. Sabe por que eu voltei? O que, família? Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo. O meu amor vou te dar. Vem. Vem me amar. E a galera de São Paulo aí também. Eu sou Geneca. Galera da Kenner. Eu sou Geneca. Até de manhã. Eu sou Geneca. E pra sempre eu vou ser. Quando eu lembro dos momentos que passamos juntos, baby. Cadê a galera do Clube do Remo? Só quem é do leão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Só quem é do leão, do leão, do leão, do leão, do leão. Cadê a galera do Paysandu aí? Só vale se cantar. Só vale se cantar, se cantar. Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. Cadê a galera do Clube do Remo agora? Eu quero ver. Só que ele é do Remo, do Remo, do Remo. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. E quem é para esse aí com muito amor e orgulho? Joga pra cima, joga pra cima. Um, dois, dá-lhe do máximo. DJ do Máximo. É ele, que vai tocar. É ele, Quem é? Dali, dali, DJ Tom. Dali, DJ Tom. Dali, DJ Tom. E vamos endoidar na tremida de guiada. A bazuca vai rolar. A gente tem que conversar. Nós dois precisamos conversar. foi meu primeiro erro. Você foi meu primeiro erro. Eu fui mais que o suficiente. Você achou que não ia dar certo. Você foi meu primeiro erro. Você foi meu primeiro erro. Eu tentei te ligar, você não quis me atender. Eu só queria te falar. Levanta a voz aí, quem sabe canta pro Tom. Que se você quiser voltar, pra sempre eu e você. Vai no caqueado, vai no caqueado, vai no caqueado, vai no caqueado. Cadê mulher solteira? Mais, o cara já não quer mais saber de ti. Só eu sei. Só você, né? transformou. Se transformou. Tudo, tudo, tudo. Tudo que eu quero é reacender a chama de uma paixão que como fogo ardia. Sei que a gente pode. O bagulho doidou aqui, Jefferson Pop. Nosso amor. Com. E sofrem brilhando pro colo, perdoa amor os meus filhos. É pra virar, é pra virar, é pra virar, vira, vira, vira. Essa aqui tem muita gente que vai lembrar da área da Sudã. Carrossel, quem mais morta? Guarupi, é doido, meu irmão. Estou aqui pra te dizer bye bye. Vai! Tchau, tchau, amor. E aí, japonês? Obrigado pelo carinho de sempre, viu, Deise? Obrigado, meu amor. Pra lembrar do máximo. Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer eu me vejo com você. Eu já fiz. Eu já fiz de tudo, mas você te matar, né? Até já tentei me entregar pra valer. Alô, meu chãozinho! Você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando. Aquele máximo. Você não entende. Marcília, Railson, Pop 10 e o Matheus Amaral. O imperador das Súnias dançando no palco. Então tudo bem, você decidiu pensar mais. E o Maia da CL. Em meio à nossa crise, se é assim, tanto faz. Gostaram de lembrar essa sequência aí? Lembrou? Lembrou de muita coisa, né? Não é verdade? Chegou a hora do Tom Máximo mexendo o coração de cada um de vocês. Posso começar? Prepara aí um... Quem é que tá bebendo aí um... Quem é que tá bebendo? Tá bebendo? Prepara para dar-lhe uma talagada, porque a partir de agora eu vou tocar essa sequência aqui, ó. Foram tantas indiretas, eu nem percebi que o amor da minha vida sempre esteve aqui. Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não. Nunca disse se eu estava no seu coração. Perdeu a chance de ser feliz, né? Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi porque quis. Mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma paguei. Machuca, machuca, machuca, só um pouquinho. Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou o primeiro de sonhar? O Val do Baduval. Quero te dizer, amor, dessa solidão que existe em nós. Solidão. Solidão de palavras vazias em nome do amor, em nome do que foi e não do que será. E esse amor? Esse amor que já não perde mais nada e se apega à razão pra não ter fim. Segura a grávida aí! Não se seu eterno pra quem ama, e maior que a própria chama. Não precisa de calor, mas eu sei que esse amor é eterno pra quem ama, e maior que a própria chama. Pra mexer no coração, esse amor que já não pede mais nada. Mais uma, mais uma. Não consigo viver sem ter meu amor. Não existe sabor na minha vida sem o toque desse amor.

solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. No fim da festa, quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Toca o Carabao. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Eu tô aqui! Máximo. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. E agora? Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Morte. Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor, mas você não quis saber, desprezou meu coração. Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar. E a Vivi Barreto? Assim não dá, rapaz. Assim não dá. Alô, Vivi Barreto, um abraço pra você. Olha quem tá aqui, teu irmão. Tamo junto, papai. Só coração. O amor só é amor quando dois corações se unem no só coração. No só coração, no só coração. Ela aqui também com a gente, papai. Essa aqui é só pras virgens. Alô? Alô? Alô, posso falar? Não tem ninguém com você. Se ela estiver por aí, diga amor, que foi engano. Só liguei pra te dizer o que você fez comigo. Me deixou quase maluca de amor. E o Ítalo? Desesperado. Meu Clássico Elisete, alucinado de São Miguel do Guamá. Apaixonada, vem me ver. Alô? Alô, posso falar? Não tem ninguém com você. Ela estiver. E aí, vereador Parazinho? E foi engano. Só liguei pra te dizer o que você fez comigo. Me deixou quase maluca de amor. Um abraço aí, o casal Rômulo e a Marcela. Ative. Você fez amor. Ninguém fez comigo.

assim. Amar não é sofrer. Ouça agora nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar momentos que estávamos amando. Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Aqui. Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia. O garoto esperado. Ficar com você é como sonha acordar. Tá com saudade do pop. Ele vê o pop e não ter. Um dia se passa, mais apaixonado estou. A lua que vem tá apagando boia. Alô, minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você é como sonhar acordado tudo bem. Estou aqui, vídeo chamada com o DJ Silvinho. E não ter. Vamos dar um oi aí pro DJ Silvinho. E massa, ele vai estar aqui. Alô, Luciana. Massa, ele vai estar aqui no aniversário do ministro. Depois vem de mansinho. Vem embora, meu filho. Falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. E o parabéns pro Neto Silva. O meu amor virou brinquedo. Já vou bater os parabéns aí, meu amor. Segura aí. Põe na minha boca o mel. Parceiro Vitor, no apoio do ministro. É? Depois vem de mansinho querendo. De Cachoeira. Falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. Seu galera, que você que tá brocado aqui ao meu lado esquerdo, tem vatapá, tacacá, torta, bolo. É só chamar, papai. Eu sou maluca. É maluca? Pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Fabia Rosana. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Somente agora entendi. O brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir me livrar desse amor assim. Por você não sofro mais. Deixei tudo pra trás. Não mereces o meu amor. Não mereces o meu amor. Não te quero nunca mais. Siga meu canal DJ Tom Máximo. Tom Máximo. E ative o sininho.